Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. São os furtos no Centro Histórico de Elvas que dominam a atualidade desta semana do jornal Linhas de Elvas. Nenhuma zona da cidade escapou ao crime. Forte de Santa Luzia, Centro Histórico e Revoltilho foram áreas visadas pelos ladrões. Epidemia de assaltos é a expressão utilizada por uma cidadã norte-americana, residente na cidade, que já decidiu colocar um aviso na porta da sua habitação para inibir os criminosos de a visitarem. Já fomos assaltados, obrigado, é o que pode ser lido na placa inserida na porta da casa. Num outro ponto da cidade, os assaltantes partiram o vidro de um carro estacionado no parque de estacionamento do Forte de Santa Luzia. Enquanto os turistas de nacionalidade espanhola visitavam o monumento, os amigos do alheio furtaram uma mala e bens, tudo num total de cerca de 2 mil euros. Uma pastelaria num bairro residencial acabou com a porta danificada e sem a máquina de venda de tabaco. Quatro menores assaltaram o estabelecimento, mas dois acabaram por ser interceptados pela polícia, que conseguiu recuperar já num olival a máquina de tabaco com 68 maços e 200 euros. Os alunos da Escola Superior Agrária de Elvas contam com novas boxes para cavalos. As obras de ampliação das instalações do Centro de Animação e Formação Equestre de Elvas, situado no Museu Militar, foram concluídas há algumas semanas e inauguradas dia 11 de abril. A intervenção permitiu dotar o espaço com 22 boxes adicionais às existentes para cavalos, melhores condições para a lavagem dos equinos e espaços para guardar rações, palhas e arreios. Para os alunos dos cursos da ESAI, instituição onde é ministrada a licenciatura de Equinicultura e também o curso técnico superior profissional de Desporto de Formação Equestre, estas melhorias abrem uma nova janela de oportunidades para o desenvolvimento das suas capacidades. O arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, evidencia, tal como o Papa, um caráter de profundo humanismo, encimado por uma grande bondade, patente no firme propósito de consagrar a vida ao próximo. Em entrevista, Dom Francisco Coelho revela que o momento mais gratificante é estar com as pessoas, uma conversa também em torno do que considera uma mudança de era, que se vive a correr e em que as prioridades e os reais valores parecem invertidos. Nesta edição marcada pela Páscoa, Vila Buim saiu à rua para assistir à procissão dos passos. Também a Igreja Matriz de Campo Maior acolheu com enchente a apresentação do novo livro do Padre João Luís. Noutro capítulo, o do património, revelamos a abertura da Casa da História Judaica, inaugurada em 2017, abriu finalmente ao público. O espaço inserido nas rotas de Sefarad, paralelamente foi apresentado como cronista oficial do Conselho de Elvas, o historiador Rui Jesuíno. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Destaques do jornal Diário do Sul. A afluência turística a Évora continua considerável de acordo com os dados disponíveis, que apontam para um total de 142.587 visitantes registados em 2018 no balcão do posto de turismo. No ano de 2018 foram registados 1.221 grupos organizados, oriundos de operadores turísticos e instituições, a que corresponderam 43.571 visitantes. O mês de maior afluência turística registada foi em setembro, um total de 25.210 visitantes, enquanto que janeiro foi o mês com o registro mais baixo de 3.453 visitantes. Quanto aos principais mercados emissores, Espanha, Portugal, França, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Itália, Inglaterra e Japão apresentam o top 10, sendo Espanha responsável por 20,53%, 29.280 do total de visitantes registados na cidade de Évora. Festa de casamento. É assim que se intitula a pintura de Peter Bruegel, o Jovem, cedida pelo Novo Banco ao Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora. Esta obra, datada de 1620, é uma das mais relevantes da coleção de pintura do Novo Banco e reside agora neste Museu de Évora, depois de ter estado fora do olhar do público e dos estudiosos nos últimos 70 anos. Isto, de acordo com a Direção Regional de Cultura do Alentejo. Para tal, foi assinado na passada quinta-feira o protocolo de cedência pela Diretora Regional da Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, e o CEO do Novo Banco, António Ramalho. Nesta sessão, esteve presente também a Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, bem como o Diretor do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, António Alegria. A quarta edição das Vozes de Abril, mini-concertos perto de si, vai encher Évora de música entre os dias 23 de Abril e 1 de Maio. Esta iniciativa, que envolve 13 grupos corais e instrumentais e uma banda filarmónica do Conselho de Évora, reunindo mais de uma centena de pessoas em mini-concertos surpresa, que decorrerão em vários espaços da cidade. Com uma duração máxima de 10 minutos, estes mini-concertos não são anunciados, pretendendo constituir uma surpresa a quem assiste, tendo lugar em espaços onde normalmente não há música ao vivo, como locais de trabalho, lugares de passagem, de chegada e de partida. As Vozes de Abril resultam de uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Évora e as Uniões de Freguesias de Évora, Centro Histórico da Malagueira, Horta das Figueiras, Bacelo e Nossa Senhora da Saúde. No dia 25 de Abril e 1 de Maio haverão concertos do Grupo Vozes de Abril, constituídos por mais de uma centena de cantores, que integram a maioria dos grupos participantes, que num trabalho conjunto e dinâmico tornarão possível o encontro de muitas vozes que vão dar brilho, cor e muita música após a sessão evocativa do 25 de Abril na Assembleia Municipal de Évora e no Dia do Trabalhador, na recepção aos ciclistas participantes do passeio de bicicleta do 1º de Maio. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.